Só sei que eu tô me acabando em bala de Coca-Cola. Muito bom. Melhor Bala, invenção. muito bom. Bala de Coca-Cola? Bala de Coca-Cola, nunca comeu? Eu acho que Não, o sim. original, a bala de Coca-Cola original é o Drops Chucola. Que Chuco. vinha. Chucola, que vinha 10 e a embalagem era vermelha, assim, tamanho de um house. Era muito bom. Não era bom, cara, porque tinha gosto de Coca-Cola velha. Não tem gosto de Coca-Cola, velho. É como se você estivesse chupando uma pilha. Tem um gosto ácido. E aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast, e aqui ao meu lado, novamente, Caio Corraine. Olá, personas. E Rafael Mafra, de volta. Aê, que saudade. Vamos falar do nosso querido Apoia-se. Se você quer ter um mini GugaCast todo dia, o que você está fazendo que você ainda não assinou o GugaCast? Porque é muito fácil, não é muito fácil. É mais ou menos fácil. Você vai em apoia.se barra GugaCash. Tem cinco opções lá. Se você pagar cinco pratas, você vai ganhar esse obrigado aqui que o Caio vai falar. Obrigado. Se você pagar 10 pratas, no final da temporada, você vai ganhar um super obrigado. Tá rolando uma teoria da conspiração aí de que a gente não fala mais do obrigado do fim da temporada pra galera esquecer e a gente não ter que fazer. A gente não esqueceu. A gente vai fazer. Cara, isso seria muito engraçado. A gente conversou com o ex-técnico Dunga e tem uma possibilidade de ele falar esse obrigado. Ou o cover dele, que é o Lazzaroni. Ou o cover do ex-técnico Dunga. Não, também tem um cover do Lazzaroni que pode fazer em dupla com o cover do Dunga. São muitas opções, é difícil escolher. É, na verdade, eu adoro teorias da conspiração. Essa é uma muito boa, possivelmente muito verdadeira. Mas eu estou o ano inteiro pensando em como fazer isso. Imagina se eu ia abandonar esse projeto. É, pois é. Agora, com 15 pratas, é aí que a mágica acontece. Porque, honestamente, com 5 pratas você ganha um obrigado, que inclusive já rolou. Com 10 pratas você vai ganhar um obrigado um pouco mais legal, mas com 15 pratas, apenas 15 pratas, que custa, como dizem os nossos amigos do PocoPixel, é o custo de um suco de shopping, você se torna um assinante super VIP, premium, first class, personalité, ultimate, prime, ultra, mega, master, platinum, rei do camarote e participa do nosso grupo secreto do Facebook, que é, de certa forma, um camarote virtual. Faria outra comparação com esses 15 legais que a gente cobra. Com 15 pratas, você consegue comprar uma cerveja artesanal que tem um sabor provavelmente muito esquisito numa Kombi, no centro do Rio de Janeiro, e você vai achar legal. Agora, você não vai rir no meio da rua com 15 pratas, tomando só uma cerveja. É isso aí. Porque aqui no GugaCash, a coisa que a gente mais faz é fazer a galera rir no meio da rua, sair refrigerante pelo nariz, passar vergonha no ônibus, começar a rir no meio da reunião que tava fingindo que tava trabalhando. A gente faz isso com as pessoas uma vez por semana. Quem é assinante do GugaCash tem isso todo dia. E mais, você tem, as outras pessoas não estão tendo. A não ser que elas se tornem assinantes também, mas até lá, não é? Então é isso, vai lá, Exatamente. apoia-se barra GugaCash e se torna um assinante do programa. Não é exatamente fácil, porque afinal o negócio é secreto, mas vai lá, tenta, vai até o fim, um monte de gente conseguiu, você vai conseguir também, beleza? Boa sorte. Boa sorte. Um recado mais maravilhoso ainda é que nós temos agora as camisetas GugaCash. Yes! Camisetas GugaCash é o maior sucesso da internet, a camiseta da capivara, a camiseta de Perth, a cidade irmã do GugaCash. A gente tem o animal oficial do GugaCash, que é o mascote, que é a capivara. A gente tem Que é um Perth, que é a mamífero. cidade irmã. E agora é o mamífero do GugaCash. E a gente também tem a camiseta em homenagem ao nosso querido Caio Corraine, o maior pagodeiro da internet. Arde rainha, jeito de malandra. Aê, aí. Cara, eu vou falar que eu realmente fico muito orgulhoso disso existir. Caio, pensa que todas as palavras que você compôs de uma música estão refletidas em camisetas 100%. Olha que demais. É uma honra, cara. Que outro autor de música no planeta tem todas as suas letras, 100% delas, gravadas numa camiseta? Numa só? Nenhum. Exato. E vai ter Eu já duas. comecei a minha carreira como compositor da melhor maneira possível, né? Exato. Tem duas camisetas novas vindo aí. Tem a camiseta 666 nomes do capeta, que a gente tá tentando... Nossa, essa tá dando trabalho. É, a gente tá tentando fazer caber. E a camiseta do Arnaldo, que vai ser maravilhosa. Vocês não perdem por esperar. Tem e duas... tem a camiseta do conflito Bozo-Gonzaguinha. Vários assinantes já compraram também e vários outros ouvintes. Que é incrível, um cartaz de luta livre, Bozo contra Gonzaguinha. É. E eu tô dando uma dica, né? As pessoas falam assim, poxa, mas como que eu vou explicar essa camiseta pras pessoas? Eu falo, cara, essa camiseta é uma metáfora do conflito entre a ontologia e a epistemologia. Simples. É simples. Pronto, você arrasou. Vai ficar cheio de amigos aos seus pés, bonito, forte e cheio de mulher. Verdade, sem dúvida nenhuma. mitoucamisetas.com.br/gugacast. Esse é o endereço da nossa lojinha de camisetas. Vai lá. Como eu sempre indico toda semana, vou indicar um podcast. Dessa vez eu vou indicar um podcast. A galera me falou que eu posso indicar podcast em inglês. Eu tava me esforçando pra indicar os em português. Falei, não, manda em inglês que a gente quer treinar. Beleza. E tem esse podcast maravilhoso que eu recomendo pra vocês também, chamado Revisionist History. É a história revisionista. Entendeu? Isso aqui em inglês. Revisionist History. E é um cara que conta histórias do passado. Algumas histórias conhecidas, outras histórias de pessoas que ele descobre, que ele faz uma reportagem, um negócio muito, muito bem produzido, incrivelmente bem produzido. E ele conta histórias do passado por um outro olhar. Eu vi um último episódio que ele fala sobre como o Will Chamberlain, um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, mudou o arremesso dele simplesmente porque ele achava que era muito ridículo. E isso fez a pontuação dele cair. E ele revisita essa história e explica um pouco sobre isso. E cara, o insight que ele tem em relação a isso é maravilhoso, vale muito a pena ouvir, muito legal. Que massa. Bem legal, ouvi lá, Rafael. Semana Ivan Lins acabou, já foi maravilhoso, foi incrível, nunca mais vai acontecer. Foi uma vez só, eu falei lá no grupo, é igual a Semana de Arte Moderna de 1922. Aconteceu, mudou a história, nunca mais aconteceu. E todo mundo se refere a ela como a Semana de Arte Moderna. Isso, eu até falei que a gente podia chamar de Ivanséia Desvairada. Eu acredito no retorno da Semana Ivan Lins, como tem, né, muitas pessoas que estão esperando Jesus voltar. Não foi maravilhoso, Caio? Não foi o melhor momento profissional da sua vida? Foi muito bom, principalmente porque eram textos muito curtos. Adorava editar. Nossa, maravilhoso. Falando em textos curtos, não mande... A gente gosta de textos longos. As pessoas mandam cartas e falam desculpa pela história longa. Não, a gente gosta... Quanto mais longo, melhor. A gente gosta de detalhe. Manda e-mail sobre aniversário. Na semana do dia 25, que é meu aniversário, além de você me mandar parabéns, você pode me mandar uma carta falando sobre histórias de aniversário, que a gente vai ter um especial sobre isso. Depois a gente vai ter um especial sobre sobrenaturais e depois um episódio sobre histórias de médico. Esse é novo, isso a gente não tinha falado aqui ainda. Olha lá. As histórias sobre sobrenaturais, não é que você repetiu a palavra sobre sem querer e é sobre coisas naturais. É sobre eventos paranormais. Isso aí, eventos paranormais. Então manda lá, coloca no subject sobre o que é a sua história pra facilitar a nossa vida e manda com detalhes, as mais legais a gente vai ler aqui. Beleza? Beleza. Acabou recadinhos? Acabou. Me fala, Rafael, qual é o jogo de hoje? Hoje não temos jogo. Hoje temos um daqueles grandes momentos em que a gente revela o nosso íntimo, a nossa história e explica como chegamos até aqui, como nos formamos, como as pessoas que somos, com personagens de nossas vidas. Vinheta, por favor, de personagens de nossas vidas. Personagens de nossas vidas. Para esse especial de Dia das Crianças que a gente tá fazendo aqui, eu pensei muito se eu compartilhava essa história aqui ou não, porque é um negócio um pouco engraçado até, eu já vou admitir, mas é um momento um pouco estranho da minha vida, de quando eu era criança. Mas eu achei que essa era a hora de eu contar essa história. E eu escrevi e vou ler para vocês agora. É sobre o nosso amigo Estevão. Estevão, lembro dele. Vamos lá. Como toda criança brasileira, eu, Rafael e nossa turminha de amigos do subúrbio do Distrito Federal não precisávamos, mais do que qualquer objeto razoavelmente esférico e meio metro quadrado de espaço, para começar um jogo de futebol. Não futebol, exatamente. Cada situação, cada espaço e cada bola tinha um jogo próprio. Chutar frutas no buraco da cerca dava para jogar sozinho. De dois, dava para jogar pênaltis ou então gol a gol, quando tinha espaço para dois gols. E foi nesse espírito que alguém, que infelizmente eu não lembro quem foi, ensinou pra gente o jogo de dupla carioca. Muito bom dupla carioca. Você lembra? Mas eu acho, Lembro, claro, mas eu acho que você pulou toda uma evolução aí antes da gente chegar em dupla carioca. Antes de dupla carioca, tinha um jogo que chamava Controlinho, que uhum. você não podia deixar a bola cair e ficava jogando, tocando pro outro sem deixar a bola cair e tentar uhum. fazer o gol. Tinha um futebol que a gente jogou nesse mesmo prédio, que um dos gols eram as colunas do prédio e o outro gol era na cerca de uma construção. E quando a bola ia para a construção, a gente sempre corria risco de pegar tétano indo salvar a bola. Uhum. E nesse jogo tinha a regra da falta. Só era falta se você chorasse ou sangrasse. Senão... não valia você dizer, foi falta, me chutou, não. Você não chorou, nem sangrou, nada feito. E assim, a gente chegou a jogar futebol em espaços muito pequenos, né? Você falou que não precisava de muito mais que meio uhum. metro. A gente jogou em espaço muito pequeno. Eu lembro que a gente chegou a jogar futebol, eram dois times de três pessoas com um golzinho, uhum. mas um dos caras do meu time tinha, sei lá, 13 anos. E um uhum. dos caras do seu time tinha 4 anos. 4. Caraca. E a gente jogava futebol e ele era bom, ele era melhor do que o irmão dele de 6, que era do meu time. É isso? Posso continuar? Por favor. Ok. Dupla Carioca. Um jogo bizarro que começa com dois goleiros e é perfeito pra quando você só tem um gol e 4 jogadores. Eu não lembro muito bem como é que é o jogo de dupla carioca. Eu só lembro que tinha esse nome e tinha dois goleiros no mesmo gol. Dois goleiros. É. E eu só lembro que se você acertasse na trave, a bola voltasse e você chutasse e fizesse o gol sem a bola cair, valia 7 pontos. Tá bom, sério. Era tipo 7 gols. Vamos não explicar a regra do dupla carioca. Ah, continua. Tudo bem, desculpa. Passávamos longas tardes em intermináveis partidas de dupla carioca num cantinho perfeito do prédio, onde uma coluna e um arbusto formavam uma trave e havia um espaço razoável de gramado para jogar. O problema é que bem acima dessa trave ficava a sacada do apartamento do Estevão. Um sujeito magro, de baixa estatura, que vez por outra passava suas longas tardes tocando seu órgão. Tocando música de igreja em seu instrumento musical de teclas, para ser mais preciso. Estevão devia ter seus 30 e poucos anos. Tinha o cabelo um pouco desgrenhado e cavanhaque. Usava sempre roupas sociais um pouco grandes para o seu tamanho. Que detalhe específico. Era mesmo, cara. Ele tinha uma camisa laranja social com manga curta. E era muito grande pra ele, devia ser tipo um tamanho M e cabia dois Estevãos lá dentro. Essa é, a hora que você descreveu isso, ele voltou à minha mente, era muito bom, cara. Sempre roupas grandes e calça de prega, sabe? E um sapato assim, tipo mocassim, né? Morava com os pais, que eram bem velhinhos e nunca estavam em casa. Muitas vezes, o nosso jogo interrompia os ensaios do Estevão. Ele até parecia não se importar com a gritaria e as sonoras boladas na parede. Mas de vez em quando, nossa bola ia parar na varanda dele. E tínhamos que ir lá buscar. Essas bolas iam parar na varanda, eram 6 andares o prédio. E às vezes ia parar na varanda do primeiro andar, às vezes na do segundo andar, às vezes na do terceiro andar. E um dia foi parar na varanda do primeiro andar e o Binho, que morava no segundo, foi pra varanda dele e desceu pra varanda do primeiro. Ele pulou de uma varanda pra outra pra buscar a bola. O Binho era um ninja, é mesmo. É. Ele fazia parkour antes de existir parkour. Um hipster do parkour. Ele parou quando ficou muito popular. A regra era clara. Quem chutou, vai buscar. Mas sempre íamos em dupla para ter companhia no longo caminho, dando a volta no prédio para acessar a portaria, subindo as escadas até o primeiro andar, e indo até o apartamento do final do corredor para tocar a campainha. Estevão atendia a porta, mas ao contrário do que se pode imaginar, sempre ficava feliz ao ver aquelas crianças meio sujas e suadas ali. Cara, isso foi um eufemismo seu, né? Meio sujas e suadas, não, a gente parecia mendigo quando a gente estava jogando bola. Um dia eu estava jogando bola lá e saí do prédio, pulei a cerca, fui fazer alguma coisa, e quando eu voltei, o porteiro não queria deixar eu entrar, porque ele de fato achava que eu era um mendigo. Estevão sempre atendia, abria um sorriso e puxava um papo. Oi, meninos. Tudo bem? Vocês estão jogando? Depois de um tempo, ele sacou que a gente ia lá especificamente para pedir a bola de volta. Querem a bola de vocês, né? Espera aí que eu vou lá pegar. A gente ficava esperando ali fora. Ele ia até o quarto e voltava com a bola. Bom jogo, ele dizia. Era um pouco desconfortável. Era um pouco educado demais. Parecia um pouco artificial, ainda mais pra gente que chegava lá esperando tomar bronca. A gente realmente queria evitar aquela interação ali. Era desconfortável mesmo, né? Parecia que tinha alguma coisa fora do lugar, assim. Era constrangedor, é. Um comportamento incompatível com a situação. Isso. Não, exatamente, assim, o que você contou até agora é um filme de terror esperando pra acontecer. Pois é, ouve só. O campinho embaixo da sacada do Estevão era bom demais. E por isso a gente continuava jogando lá. E por isso a gente continuava tendo que ir buscar a bola de vez em quando na casa do Estevão. As interações eram cada vez mais longas. E os estudos? Como vão? Ele perguntava. Vocês vão à igreja? Conhecem o Padre Guido? A gente morava na frente da igreja do Padre Guido. E sim, a gente conhecia o pároco. E as namoradas, hein? Perguntava o sempre sorridente Estevão. Do lado de fora, víamos a casa dele, repleta de móveis escuros, alguns de baixa qualidade e muitas, muitas imagens de figuras católicas e crucifixos. Não, não tô rindo dos crucifixos, é que eu lembrei das roupas dele que eram grandes demais pro tamanho dele. Ele tinha um óculos redondo também, de armação dourada. Tinha mesmo, ele usava óculos. Era meio creepy mesmo, assim, se olhar dentro do apartamento, aquele tanto de santo. Continuando. Ele sempre nos convidava para entrar, mas nós nunca aceitávamos. Ele insistia das mais diversas formas. Não querem tomar um copo d'água? Se precisarem usar o banheiro, fiquem à vontade. Mas alguma coisa, um instinto talvez, nos dizia para tomar cuidado. E a gente procurava manter o diálogo ao mínimo, tentando parecer educados, mesmo depois de surrar a porta de vidro da varanda com nossas boladas. E assim, a gente tentando parecer educado era bem patético, né? Porque a gente era tudo bicho do mato, assim. Eu não sabia interagir com adultos. É, mas a verdade é que a gente tinha um medo, né? Sim, porque a gente não sabia interagir com adulto nenhum. E ainda mais... Muito menos um adulto super simpático. É. Ou hiper simpático. Ultra simpático, eu diria. Demasiadamente simpático. Até que um dia, de calor extremo, depois de mais uma bolada na varanda, e mais uma volta ao redor do prédio, e mais um lance de escadas, foi irresistível aceitar o convite para um copo d'água. A sede e o cansaço venceram a nossa desconfiança, e o convite de Estevão quebrou nosso espírito ali. Entramos na cozinha de azulejos azuis, sentamos à pequena mesa de pernas dobráveis, e fomos servidos em copos de vidro marrons, com uma jarra de plástico bege meio surrada. Estava incrível. A água gelada no momento do cansaço. Tomamos em um gole só, o que deixou o Estevão bem satisfeito. Ele viu ali a porta de entrada para se aproximar daqueles meninos. Ai, meu Deus! Que assustador. Caralho, velho, é um desastre. A cozinha era muito arrumada, né? Mas era muito pobrinha, gente... assim, né? Era meio velho, assim, né? É, mas era muito arrumadinho, assim, né? Não tinha coisa fora do lugar. Não tinha. Tipo, tinha uma capinha pro liquidificador. Exato, era esse tipo de liquidificador na capinha, exato. Isso. De plástico, né? Não aquela bordada maneira não, que de a plástico. Sua avó faz. De plástico, bege. É, meio amarelado, isso. Assim. Opaca. A partir daí, buscar a bola na casa do Estevão deixou de ser um tormento. Todos queriam ir. E às vezes, íamos todos juntos. Um dia surgiu um bolo. No outro, bolachas de maisena. No outro, um suco artificial qualquer. As visitas à casa do Estevão passaram a ser cada vez mais longas. Mais longas até que a partida de dupla carioca interrompida. Eu acho que vale um parêntese aqui. da nossa relação com os vizinhos, né? Como eu falei, a gente era bicho do mato. Uhum. Tinha vizinho que não devolvia a bola, uhum. A gente tinha que gritar, pedir mais de uma vez e tudo mais. E jogar bola dentro do prédio era um problema, porque não tinha quadra, a gente jogava onde dava. Uhum. E aí era isso, bola caindo na varanda, bolada na parede, tudo mais. E sempre tinha uma galera que era contra a gente jogar futebol. Uhum. Eu lembro que uma vez um síndico falou assim, ah, é porque tem umas pessoas que vêm reclamar. A gente falou, quantas pessoas? Ele, ah, não sei, umas 7 pessoas. A gente, ok. Aí a gente pegou a assinatura de 8 pessoas e foi na casa do síndico às 10 horas da noite entregar o nosso abaixo assinado com 10 assinaturas, dizendo que se tinha 7 pessoas que eram contra, a gente tinha 10 pessoas a favor da gente poder jogar bola embaixo do bloco. A gente era muito não politizado. Não devia ser fácil. É, não devia ser fácil, cara, lidar com a gente. E a gente chamava o síndico de pijama azul. E ele ouviu uma vez. Porque ele abria a porta de pijama, né, cara? Pijama azul. Escrevia junto, a gente escrevia pijama azul. Continuando. Combinamos de não contar para as nossas mães o que acontecia lá. Elas ficariam bravas se soubessem que estávamos nos alimentando na casa de alguém sem autorização. Estevão também nunca perguntou a respeito. Acabou se tornando um segredo. Um segredo que acobertaria as reais intenções daquele estranho adulto que morava com os pais que nunca estavam em casa. Em um fatídico dia, Estevão apareceu na varanda enquanto jogávamos. Nos cumprimentou lá de cima. Ele parecia o Flanders, sabe Flanders? agora que eu fui me ligar. Ele era tipo um Flanders caboclo, né? É. Nos cumprimentou lá de cima e resolveu não esperar a bolada na porta para nossa visita. Nos convidou de lá mesmo. Meninos, querem subir aqui? Quero mostrar uma coisa antes de vocês ficarem cansados. Não desconfiávamos de nada. Um laço de confiança já havia se estabelecido. Apenas paramos o jogo e fomos. É agora. Pirocada surpresa. Igual aquelas caixas que você vai girando do lado. E pá! Ele nos convidou para entrar. Já nos dirigíamos para a cozinha quando ele corrigiu. Não, venham aqui no meu quarto. Sem desconfiar do que podíamos esperar, nos dirigimos até o quarto dele. Chegando lá, ele já estava sentado, com as mãos em seu órgão. E começou a entoar as músicas que embalavam as missas da paróquia. Peraí. Primeiro ele tocou Asa Branca. Todo mundo tinha órgão nessa época e tocava Asa Branca, com bateria eletrônica verdade, ao fundo. Verdade. Bem alto, assim, pra demonstrar, assim, domínio, Asa Branca. Verdade. Primeiro ele tocou Asa Branca. Mas depois, cantando a plenos pulmões, músicas que falavam de cordeiros de Deus e pecados, Maria, graça e consolo, Rosana nas alturas. E ficamos ali parados, não sabendo bem como reagir. A vontade era sair correndo, mas ficávamos com vergonha. E pior, não queríamos desapontar Estevão, nosso amigo que nos dava guloseimas. Em um certo refrão, sem parar de tocar, ele começou a pedir para a gente cantar junto. Ficamos nos entreolhando, titubeando, até que o Leandro, o menor de nós, começou a cantar. E aos poucos, um a um, todos nós perdemos a resistência e entramos no canto. E acho que realizamos ali o real desejo do Estevão esse tempo todo, passar a tarde cantando músicas religiosas com crianças. Cara, parabéns, viu? Eu não sei se eu acho o Estevão mais estranho por isso, ou se as minhas dúvidas, né, que foram crescendo durante essa história, tivessem realmente chegado ao fim que eu estava esperando. Ao final da música, aproveitamos a deixa para sair. Nos dirigimos apressados para a porta, enquanto Estevão vinha atrás, insistindo para que ficássemos. Peraí, vocês não querem bolachas? Suco? Mas não funcionou dessa vez. O encanto acabara ali. Saímos desconcertados, sem nem olhar para trás, sem nem dar tchau. Ficamos um tempo sem nos falar, pela vergonha daquele momento. Depois de algumas semanas, jogamos uma quieta partida de dupla carioca. Em algum momento, a bola foi parar na varanda do Estevão. Ninguém foi buscar. Deixamos ela lá para sempre. Histórias de ouvintes, especial de Dia das Crianças. Eu não aguento mais ler história. Rafael, lê a primeira aí. Tá bom. Primeira história: tu eres el imán e yo soy el metal. O Rafael devia estar aqui na semana passada, porra. qual é o tema dos nomes dos e-mails, Rafael, agora? São trechos de Despacito? É, esse é um trecho de Despacito e tem outro que é o meu trecho favorito, que também vai aparecer mais pra frente. Uhum. Mas quando não tinha um trecho de Despacito adequado pra intitular a história, eu escolhi um título de uma música latina que fez sucesso. Entendi. Por que que é esse o tema? Porque eu tô com Despacito na cabeça. Ok. Vai lá. Tu eres el imán e yo soy el metal. Meu nome é... Pronto, temos que escolher um nome aqui. Pô, já começou desde o começo? Nossa. Pau! É. Juan Luis Guerra. A gente vai usar só nome de cantores latinos. Ah, tá bom. Meu nome é Juan Luis Guerra. Tenho 24 anos e sou do Rio de Janeiro. Essa história é sobre eu quase morri por uma besteira quando eu era criança. Ok. O ano é 2003 e eu, uma pequena e idiota, por motivos que se farão claros em breve, criança na quarta série ou quinto ano nos padrões de hoje. A história começa na sala de aula de minha querida escolinha. Devia ser horário de recreação, pois lembro-me de todos os meus colegas correndo e gritando pela sala. Reparo que um dos meus companheiros estava exibindo dois ímãs, fechando-os cada um em um lado da cartilagem da orelha como se fosse um brinco. Por ser uma criança facilmente impressionável, achei bem legal e engraçado. Mais tarde, já em casa, lembrei-me do ato jocoso e, como uma boa criança, quis repetir. Como eu não dispunha de ímãs, peguei a próxima melhor coisa, uma bateria de relógio, claro, daquelas pequenas, não das grandes. Fui pra frente do espelho e posicionei a bateria como um brinco. Antes de você... Antes de você começar a contar o momento em que eles usam a bateria de relógio como um brinco... É impressionante como isso ficou na cabeça dele, né? Porque, tipo, ele viu dois colegas usando ímãs como brinco. Depois ele foi pra casa, tipo, disposto a fazer a mesma coisa. Porque não posso deixar isso passar. E sim, aí, é uma oportunidade que não pode passar na sua vida. Não, e aí ele não tem um ímã logo. Qual é a segunda opção? Óbvia. Uma bateria de relógio. Continue aí. Como eu só tinha uma unidade e ela não possuía as características magnéticas de um ímã, pensei que seria legal colocá-la tampando o buraco da orelha. Puta que o pariu. Pois é. Ele falou pois é porque ele previu que o Caio ia falar puta que pariu. Pois é. Nessa brincadeira, a bateria adentrou minha cavidade ouvidal. Ele botou aqui ouvidal com uma interrogação. Acho que seria cavidade auricular, não é? Cavidade auricular. Talvez. Muito bem, sabe. Estava o nosso professor Pascoal. A gente tem médicos no grupo, por favor, corrijam-nos. Tentei retirar, mas meu dedo não conseguia. Me desesperei. Logo após, tive a brilhante ideia de tentar tirar com uma faca. Canal auricular. Canal auricular. Foi no canal auricular que ele enfiou a faca. Isso. Vai lá. É claro que daria certo. Não deu. Sangrou um pouco e desisti. Sabia que se pedisse ajuda à minha mãe, eu tomaria uma baita bronca. Então fiquei quieto. Que erro. Tentar arrancar a bateria do meu ouvido tornou-se uma coisa diária. Cara, que agonia. Não. Pelo menos mais de uma vez por dia, eu ia pra frente do espelho tentar removê-la, sempre com alguma ferramenta diferente, mas sempre sem sucesso. Passaram-se dias, semanas, que talvez até um mês. Não. Não importa qual a idade dessa criança, ninguém é tão burro. Não, cara. Não. Eu me nego. Não lembro ao certo quanto tempo se passou. Depois de um tempo, eu percebo que meu ouvido começou a feder por algum motivo. Estranhamente, essa seria a minha salvação. Um belo dia, minha mãe percebeu que eu estava empesteando o banheiro do shopping e notou que a origem do odor era o meu ouvido direito. Cara, devia estar fedendo muito, porque era no banheiro do shopping. Do shopping. Que já deve ter um cheiro pelo tráfego que tem ali, né? E aí, o cheiro do ouvido dele tava superando o cheiro do banheiro do shopping. Caraca, gente. Essa criança tava podre. Isso. E exatamente isso que eu ia dizer. Como a bateria de relógio não é um alimento que apodreceria lá dentro, o que tava podre era o ouvido dele. Só pode... É. Ai, que nojo. Ela percebe a bateria lá dentro e facilmente a remove usando um clipe de cabelos, daqueles que tem duas pontas e uma curva em U. Caramba, a mãe do cara é uma gaiva. É o MacGyver. E deve ser o MacGyver das broncas, né? Porque se ele ficou um mês com uma bateria no ouvido, com medo de falar, indo todo dia pra frente do espelho tentar tirar com uma faca, é porque ele tinha muito medo de tomar uma bronca. Porque era do MacGyver. Uhum. Não sei o que me deu na hora. Talvez só quisesse escapar de uma surra pública. Mas a abracei, comecei a chorar e agradeci mil vezes por me livrar daquele pesadelo. Coitado do menino. Quem diria que eu precisava ter pedido a ajuda dela desde o começo, hein? Nossa, quem imaginaria uma criança pedindo ajuda num adulto? Por fim, estava solucionada a origem do odor. A bateria estava apodrecendo. Olha, sabe aí, quando você pega um brinquedo antigo e vê que as pilhas dentro estão deixando um pó azul? Foi mais ou menos aquilo que estava acontecendo, mas dentro do meu ouvido. A bateria vazou no ouvido do cara, vazou ácido. Caramba. Depois disso, foi tudo tranquilo. Fui a algumas consultas no pediatra para limpeza e a doutora disse minha mãe, comigo presente, que se a bateria demorasse um pouco mais para sair, eu poderia ter ficado com sequelas permanentes ou até mesmo morrido. Pois meu Deus. Eu gosto do jeito leve de contar essa história. Eu gostei do jeito que... ou até mesmo morrido. E acaba aqui. Isso. A história acaba aqui. Gostaria de agradecer por esse podcast que tanto me diverte nas viagens de ônibus e intervalos no trabalho. Muito obrigado pelo ótimo trabalho. Eu acho que a gente tinha que avisar aqui pra ninguém tentar isso em casa. Eu acho que algo entrando no meu ouvido é a segunda coisa que mais me deixa com aflição na história da humanidade. É primeiro o olho, depois o ouvido. São as cavidades, assim, que tipo, que nunca, nada pode entrar, nada, assim. Pode chegar perto, sabe? Eu tenho muito medo de inseto que voa. Então, vem, sei lá, uma mosca meio estranha pro meu lado, já sai correndo e, né, tento alcançar, espantar, sei lá. Justamente por isso, porque eu sempre acho que vai entrar no meu ouvido. Que legal saber desses seus medos, Caio. Eu mal posso esperar isso pra analisar seus sonhos. É engraçado que ele não enfiou essa bateria no ouvido por uma aposta ou porque ele, sei lá, jogou a bateria pra cima e caiu no ouvido. Ou porque... jogou a bateria pra cima. Caralho! Ou porque ele queria, sei lá, virar um robô. É porque ele queria usar a bateria como um brinco e aí ele achou que dentro do ouvido seria legal. É, ele achou que tapando o buraco do ouvido ia ser legal, ia ficar style. E aí entrou. E Caio, ia contar outra história. Você falou de olho. Eu tenho um amigo que ele tinha muito medo que o filho dele furasse o olho com um lápis. Era um medo específico. Uhum. E aí, todos os dias, quando ele ia deixar o filho na escola, ele falava pra professora, toma cuidado com o lápis pontudo perto do olho do menino, porque eu tenho medo que fure. E a professora já fazia a maior cara pra ele. E todos os dias ele falava. Aí ele falava, não, desculpa, já falei isso, né? Desculpa, desculpa aí, hahaha, desculpa. E ia embora. Mas esse realmente era um dos medos mais presentes da vida dele. Era que o filho furasse o olho com um lápis. E ele nunca furou. Ele deve ter adorado aquela cena do Coringa, né? Ah, sim. Caio, eu escolho você. Vamos lá, então. Próximo e-mail aqui se chama Sobrepassar Tus Zonas de Peligro. Aqui. É, Despacito. Olá, Guga, Rafael, Caio, possível convidado. Estou aqui para contar uma história, que não é épica, devo avisar, que aconteceu no Dia das Crianças em 2003, ano em que Lula iniciou seu mandato como presidente do país pela primeira vez, o filme Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei foi lançado nos cinemas e houve o beijo entre Britney Spears, Madonna e Christina Aguilera no MTV Video Music Awards. É o beijo da morte, vocês sabem, né? É, exatamente. Porque a Madonna beijou as duas e a carreira das duas foi pro caralho. Ela roubou o mojo das duas, né? Que ela beijou as duas, a carreira das duas acabou e a Madonna, de repente, teve mais 10 anos de carreira. Exatamente. E sem envelhecer. É, ela é tipo uma vampira. Foi tudo pros braços musculosos dela. É. E ela continua aqui. No meio disso tudo, eu tinha 9 anos e o dia 12 de outubro caiu em um domingo. Minha avó teve a ideia de levar eu e meu primo para a praça da cidade para pular no pula-pula. comer algodão doce e tomar sorvete. Ó que vó legal. Eu queria uma vó assim. É. Moramos em uma cidade pequena, então passar o Dia das Crianças na praça era um evento e tanto. Fala aí, Caio, você que é o nosso consultor para cidades pequenas. Ela tem razão. Ir para o centro da cidade comer sorvete é uma das coisas mais importantes que você pode fazer numa cidade interior. Uhum. Inclusive, isso aqui é uma coisa muito legal. Quando eu vou visitar os meus avós, eu acho que eu vou meio que, tipo, metade para visitar minha avó, metade pra comer sorvete. Porque muito bom e é muito barato, cara. Eu me sinto rei lá. Custa 15 centavos. Nossa, deve ser muito bom esse sorvete. Deve ser maravilhoso. Não, esse é um sorvete quick, massa, quick, sabe? Quick de morango congelado. Aquele sorvete de massa que você vai pegando, que é self-service. Você vai lá, você pega uma bola desse, uma bola daquele, calda aqui, coloca uma fruta. E aí eu gosto porque o quilo é geralmente muito barato e, sei lá, com o que eu como de sorvete lá, eu compraria uma bola de um sorvete normal aqui. Ela continua aqui. Saímos de casa mais ou menos às 4 da tarde, aqui faz muito calor, ela colocou entre parênteses, e fomos andando até a praça, que é longe da casa da minha avó. Nessa época eu tinha mania de andar em cima do meio fio das calçadas, e meu primo me imitava. Estava minha avó andando na frente, na calçada, e meu primo e eu no meio fio. Tudo ia bem até passarmos em frente a uma casa de madeira, com um portão de madeira velho e com areia na calçada. No momento em que eu passei em frente ao portão da casa, um cachorro grande e preto veio correndo na minha direção. Eu não tenho medo de cachorros, então não fiz nada, só fiquei olhando o cachorro vir. Parabéns, viu? É muito melhor do que eu. É, você corre até de mosca. Então aconteceu que o cachorro mordeu a minha bunda. Eu acho que comecei a correr gritando, meu primo não fez nada e eu não lembro a reação da minha avó. Quando dei por mim, os moradores da rua inteira estavam vendo o acontecido e os donos do cachorro apareceram para pegar o animal e prestar socorro. Me levaram ao hospital para limpar o ferimento, fazer curativo e me fazer passar vergonha com um bumbum à mostra para um monte de gente. Tadinha. Caraca, realmente machucou. Perguntaram para os donos se o cachorro tinha sido vacinado, ao que eles disseram que não. Puta merda. Putz. Falaram que eu teria que tomar vacina antirrábica por causa disso. Acho que tomei umas 5 doses. Sei que depois fizeram exames no cachorro pra saber se ele tinha raiva. É na barriga, né? Puta. Não, acho que antigamente era na barriga, hoje em dia não é mais. Ah. Hoje em dia a gente não é mais um bando de animais, tá ligado? Não, na barriga não é antirrábica, é pra leishmaniose. É antitetânica, não é? Sei lá. Antitetânica é na barriga e pra leishmaniose é na barriga também. E na testa é qual? Na testa é de graça. Ah, entendi. Não é essa a regra. O pior lugar pra tomar uma injeção é na gengiva, na frente. Nossa, cara, eu tava pensando exatamente a mesma coisa. Injeção na testa é fácil demais. É moleza. Comparado a uma injeção na gengiva, na parte frontal da boca. Que é osso, né, cara? É o osso com uma pelezinha. E aí alguém enfia uma agulha ali. Uhum. Nossa, gente, para que eu tenho que ir no dentista semana que vem. Então, sei que depois fizeram exames no cachorro pra saber se ele tinha raiva, já que não havia sido vacinado, e no dia ele meio que pirou quando me atacou. Por conta disso, talvez ele seria sacrificado, e quando eu soube disso, foi que finalmente chorei. Ao invés de pular no pula-pula, comer algodão doce e tomar sorvete, nesse dia das crianças eu fiquei extremamente assustada, com vergonha por terem exposto meu bumbum, com medo das agulhadas que iria ter de tomar nos outros dias e com dó do cachorro. Depois disso, passei os outros dias das crianças assistindo televisão mesmo e ganhando salgados dos donos do cachorro. Eles tinham um bar e a mulher fazia salgados maravilhosos. O cachorro não foi... Porra, win-win, então. Né? Totalmente. O cachorro não foi sacrificado e morreu anos mais tarde de velhice mesmo. Beijos e abraços. Foi um final ultra feliz. Salgados, cara. Salgado de padaria, de bar. De bar. É. Salgado de bar. Devia ter aqueles enroladinhos de salsicha que são frito. Nossa, que é uma salsicha inteira. Nossa, aquilo sim. Ou bolovo, que tem um ovo inteiro. Bolovo, é. E o que é legal é que tem aquele final dos personagens, né, que passa no final do filme. Exato. O cachorro não foi sacrificado e morreu anos mais tarde. Quando eu era criança, eu tinha uns 4 anos, tinha o vizinho de fundos da minha casa, tinha um cachorro chamado Hunter. E ele era meu amigo, o cachorro. E ele era um cachorro enorme, eu não lembro qual era a raça. Acho que era fila brasileiro, que era moda naquela época. É, e um dia esse cachorro mordeu a minha cara. Caraca! Porque eu ficava na altura da cara dele e ele veio e, tipo, abocanhou minha cara como se fosse uma bola de tênis. E aí eu tive que ir pro hospital, tomei um monte de injeção. Eu tenho a marca do dente dele na testa até hoje. E o dono do cachorro. É. e o dono do cachorro matou o cachorro por causa disso. Caralho. Caraca. Minha mãe sempre conta essa história e ela conta que a hora que isso aconteceu, ela foi lá e começou a bater no cachorro, que era um fila brasileiro. É, eu imagino que era um husky siberiano, porque é muito mais bonito. E aí você tem uma marca de husky siberiano que é mais bonito do que ter uma marca de fila brasileiro. E, é, e que faz de mim tipo um lobisomem. Eu sou tipo... eu sou tipo Jacob. Posso contar a minha agora? Sua vez, vai lá. Estou aqui, querendo ter. Não, só estou aqui. Isso, é essa mesmo. Acabou o Despacito? Ele volta depois. Ah, entendi. É tipo o Spotify, né? Que tipo, acaba a música e ele toca uma parecida. É isso. Aliás... Tentando adivinhar. Aliás, você pode ouvir o GugaCast no Spotify. É só procurar lá GugaCast que você vai achar. E não é incrível? Incrível. Olá, Guga, Rafael, Caio e possível existente convidado. Não preciso esconder os nomes aqui descritos, mas se quiser, fiquem à vontade. Me chamo Maxwell... Cara, o cara chama Maxwell, vamos deixar. É um bom nome. Me chamo Maxwell, tenho 30 anos, sou casado e tive uma infância boa. Tenho 6 irmãos, ao todo, a maioria filhos só do meu pai. Sou o mais novo de todos, a raspa do tacho e, consequentemente, o mais mimado. É bom que ele assume, né? Já que meus pais eram quase quarentões quando nasci. A irmã que tenho, que compartilha comigo o laço materno, é 12 anos mais velha que eu. E essa pequena história acontece com nós dois. Era um dia de sol, quando aos solavancos fui acordado pela minha mãe, com os olhos marejados de sono. Ainda sem saber o que estava acontecendo, pensei ser o fim do mundo, ainda mais pelos berros que ela dava. Minha mãe me colocou de pé, fazendo ainda muitas interrogações, das quais dificilmente entendia pelo estado de torpor do qual tinha acabado de sair. Ela pediu que saísse do quarto e fosse até a cozinha. Acordando no meio do processo, segui o caminho que me foi orientado. Havia um achocolatado pronto na mesa. Havia bolo também. Que delícia. Mais um detalhe me passou desapercebido. Deu uma saudade da casa do Estevão agora. Mais um detalhe me passou desapercebido. Minha irmã estava em casa. Estranho, pensei. A Ana nunca fica em casa de manhã. Não era fim de semana, mas eu segui como se nada normal estivesse acontecendo. Instantes depois de entrar na cozinha da casa, fui indagado pela minha matriarca. Você abriu o refrigerante que está na geladeira? Nessa época, minha mãe comprava refrigerante para ser consumido somente no fim de semana, nos sábados à noite e domingos no almoço. Que boa época, né? Famílias felizes, saudáveis. Era uma garrafa de 1 litro, dava para todo mundo. Respondi que não, porém a pergunta persistiu. Nessa época, eu era um mentiroso quase compulsivo, o que fazia com que todos que me conhecessem simplesmente duvidassem das coisas que eu falava. Legal que ele admite isso também, né? Além de ser mimado, ele era um mentiroso compulsivo. Isso, e além de roubar refri da geladeira. Isso. A negativa continuou. Estava falando a verdade. Eu era uma criança preguiçosa, não ia levantar no meio da noite para abrir um refrigerante fechado e sorver o seu líquido. Minha mãe achou que eu estava mentindo e começou a me pressionar. Eu sei que você abriu e tomou o refrigerante. Me acuou num canto, se abaixou e olhou dentro dos meus olhos. Pode contar a verdade. Se mentir pra mim, vai levar uma surra. Cara, que lugar horrível. Não pode nem tomar um refri. Eu continuei a negar. Eu estava certo. Não tinha tomado a porcaria do refrigerante. Foi quando a ameaça ficou mais séria. Com o cinto na mão de minha mãe, percebi que não havia escapatória. Afirmei que tinha aberto o maldito, mesmo não tendo feito, e levei uma surra pra aprender a não mentir. Mas eu estava mentindo em dizer que abri o dito cujo. Meu Deus, cara, coitado do menino. E o que ele aprendeu nesse caso? Se ele estava apanhando pra aprender a não mentir, mas estava mentindo... Ele aprendeu a mentir. Não, mas se ele mentiu e tomou a surra, reforço negativo, ele aprendeu a não mentir. Então deu certo. Ok. É, porque ele mentiu e aí ele apanhou. E apanhou. Não, ele não mentiu, não foi ele. Ele tava falando a verdade. Não, mas ele mentiu que foi ele. Ah, na hora que ele mentiu, ele apanhou. Tem razão, tá. Isso. Ele ia apanhar de qualquer jeito, galera. Vocês não perceberam isso? É. É igual a história do macaco da Polícia Federal Brasileira. Macaco da Polícia Federal. Chupando um picolé? É. É uma piada que tem, que diz que tinha um concurso pra ver qual era a melhor polícia do mundo. Aí soltaram um macaco na floresta e eles tinham que achar. Aí a CIA foi lá, ou FBI, sei lá, foi lá e encontrou em, sei lá, 30 minutos. E aí foi considerado um bom resultado. Depois a Interpol foi e achou em 20 minutos o macaco. E falaram, cara, a Polícia Federal Brasileira nunca vai superar isso. E aí, de repente, a Polícia Federal Brasileira entrou, e aí, em 5 minutos, ela volta com um tatu dizendo: eu sou um macaco, eu sou um macaco, eu juro que sou um macaco. Eu conheci essa história, eu lembrei lá no meio. Foi o caso do menino aqui. E quero dizer que eu não acho isso da Polícia Federal Brasileira, ok? Desculpem, policiais federais brasileiros. É só uma piada. Enquanto apanhava, em meio às minhas lágrimas, vi, ainda que um pouco embaçado, um sorriso de canto da boca da minha irmã. Que filha da puta. Alguns anos mais tarde, fiz os cálculos mentais e desvendei esse mistério nada misterioso. Minha irmã fazia pré-vestibular à noite. No dia anterior, ao chegar do cursinho, comeu e bebeu do maldito refrigerante. Parece uma história de... Do urso, sabe? Que entrou na casa dos ursinhos. Caixinhos dourados. O primeiro bolo estava muito quente. O segundo bolo estava muito frio. O terceiro bolo estava perfeito. E ela comeu todo ele. Obrigado, Rafael. O sorriso foi de satisfação. Afinal de contas, era fácil culpar o irmão mais novo e mentiroso por algo que ela havia feito. Too easy. Cara, que lugar escroto pra se viver. Primeiro que não pode tomar refri, depois que a irmã dele, que é adulta, vai lá e toma o refri e deixa ele tomar uma surra por conta disso. Exato, deixa uma criança apanhar, sabe? Ser acordada e apanhar com sono. Nossa. O e-mail já está longo demais. Embaixo vou deixar outra história. Se quiser contar, fiquem à vontade. Vamos contar, né? Vai, vambora. Ok, outra história envolvendo refrigerante e minha irmã. Alguém vai morrer agora. Caraca. Minha irmã, certa vez, chegou com um namorado em casa com dois pequenos fardos de 7-Up, deixando-os em um pequeno cômodo... muito bom. Deixando-os em um pequeno cômodo que ficava embaixo da escada da casa, que dava acesso ao andar superior. Ao deixá-los, olhou pra mim que estava jogando meu Super Nintendo. Com um olhar mutilador de quem está prestes a empalar um animal indefeso, disse... Cara, que irmã horrível. Ela disse, não mexa aqui. Bem, eu nunca fui bom em seguir os conselhos da minha irmã. Portanto, alguns dias depois, vendo que os fardos ainda estavam no mesmo lugar e intocáveis, resolvi tomar alguns refrigerantes. Analisando a história anterior com essa, acho que eu e ela temos problemas com refrigerantes. Tem mesmo. É verdade. Quente mesmo. Mas um só não era suficiente. Então, ao longo de 3 dias, eu devo ter tomado uns 4. Porque refrigerante nessa casa é a coisa mais incrível. Exatamente. Porque deixar um refrigerante de bobeira... Quando finalmente minha irmã foi resgatar o refrigerante, eis que detectou a óbvia falta de alguns integrantes daquele pequeno fardo, me chamando com um tom de voz agressivo e olhos vermelhos. Arrumou um pequeno banco, me colocou sentado nele e perguntou por que fiz aquilo, sendo que não era pra ter tomado aquele troço. Menti descaradamente, falando que não tomei. E então, depois de alguns tapas... E eu muito chorando, ela falou, você gosta mesmo de refrigerante? Então vai tomar todos. Ela abriu a primeira lata e simplesmente me forçou a tomar. E depois a outra, caramba, o refrigerante não era tão precioso. E depois a outra, o refrigerante estava quente, então naturalmente, também pelo estômago já cheio, veio a vontade de golfar, chamar o Raul. O Raul não era o namorado da irmã que trouxe o fardo. Com isso, escutei um sonoro, se vomitar, vai beber tudo que tá no chão. Cara, que... Caramba, cara. A gente pode chamar a Polícia Federal? Poxa, cara, que casa do demônio. Eu espero que isso... Coloca lá na lista lá de nomes do capeta, a irmã do Maxwell. É. Conclusão, não tomei tudo, porque meu cunhado na época não deixou o Raul. Por isso que ele chamou o Raul, pra pedir ajuda. Pediu pra minha irmã parar. Apanhei muito da minha mãe quando minha irmã contou... Caralho! Quando minha irmã contou do ponto de vista dela o que aconteceu. Mãe, eu torturei a criança, então tá na hora de ela tomar uma surra. Claro. Lógico, isso. Ela omitiu o fato de ter me batido e forçado eu a tomar o refrigerante. Aprendi novamente a lição. Uma pena que já era pra ter aprendido da primeira vez. Não, cara. Não, a lição aqui... Da primeira vez ele não fez nada. Se você não chamou a polícia, você não aprendeu a lição. Mas eu vou contar que minha irmã fez isso comigo também, uma vez, parecido. A minha irmã tinha uma mania de... Quando ela tinha, sei lá, uns 14, 15 anos, ela se achava super adulta. E ela... Toda vez que tinha um adulto visitando em casa, ela ia pra cozinha e fazia uns patezinhos. Entendeu? Foi uma bolachinha, um negócio bem anos 80, assim. E o jeito que ela aprendeu a fazer patezinhos era, tipo, esmagando salsicha. Sabe a salsicha da lata? Salsicha tipo Viena. Salsicha Viena. Você esmaga ela com garfo, ela vira um patê. Salsicha Viena. É muito gostoso, é. E eu gostava de ir lá, quando eu abria a latinha, eu gostava de ir lá e comer uma salsichinha, porque é muito gostoso, certo? E aí eu fui lá, fiz isso, e eu falei, me dá uma salsicha? Ela falou, não, porque eu tô fazendo patê. Me dá uma salsicha. E aí minha mãe veio e falou, dá uma salsicha pro menino. E aí ela deu, só que ela, tipo, ela me deu a salsicha e guardou o rancor. Sim, jurando de morte por dentro. No dia foi seguinte... Foi como na propaganda do Tang, que o menino quer beber suco e ela fala, o menino quer suco e não temos mais laranjas. E aí o mordomo pensa, ele não merece. Não, o mordomo é legal. Ela foi cruel. Não tão cruel quanto a irmã do Maxwell aí, mas... No dia seguinte, quando minha mãe não tava em casa, ela abriu uma lata de salsicha, me encurralou atrás da porta e me obrigou a comer todas as salsichas. Meu Deus! Isso, ela tava com a nossa prima. Com a nossa prima. Não, e ela com muita raiva, e eu tava assim... gostoso, tá gostoso, sabe? Tipo, que legal. Claro, pra provocar, né? É. Lógico. Aí a minha prima ainda mandou assim, tipo, faz ele beber a aguinha. Mas eu acho que minha irmã parou por aí. Esse é um exemplo usado na família, assim, do que é o limite do abuso dos mais velhos sobre os mais novos, né? É quando você fala, faz ele beber a aguinha da lata. Rafael, a sua vez. O próximo e-mail chama-se Hasta que las olas griten, ay bendito. Voltou pra Despacito? Voltou pra melhor frase de Despacito, né? É verdade, a melhor Hasta frase. Hasta que las olas griten, ay bendito. Cara, que merda é essa? Olá, queridos Guga e Rafael. Conheci o GugaCast recentemente e estou adorando. Já posso imaginar a história nas vozes de vocês. É a história daquelas tão antigas que ficamos na dúvida se realmente aconteceu ou se foi algo que sonhamos. Isso não acontece comigo. Tenho 25 anos e calculo que isso ocorreu há mais de 20. Já peço de antemão que não citem os nomes originais dos personagens, inclusive o meu. Eu tenho alguns nomes aqui pra sugerir. Tem a turma do Charlie Brown. E a minha sugestão não aceita, não sei porquê, no último programa, de usar nomes de partes do corpo, que é excelente. Usa o nome de parte de corpo, eu tô com você nessa hoje. Obrigado, Caio. Vai ficar completamente impossível de entender. Maravilhoso, vai ser a melhor história desse programa. A gente põe assim, o bexiga, a omoplata. Vai dar tudo certo, vambora. Vai lá, Rafael. Qual é o nome da nossa personagem principal? Eu acho que a gente pode chamar ela de omoplata. Omoplata, ok. Eu tinha por volta de 4 anos e estava com os meus pais, e provavelmente com o meu irmão também, na casa de... Ele pode ser o Costela e ela pode ser a Virilha. Vai lá, Rafael, você tá sozinho nessa, cara. Estamos... Não, tá acabando, eu só tenho 5, vamos lá. Estava na casa de... Costela e Virilha, casal amigo de nossa família. Assim como os meus pais, Costela e Virilha também tinham 2 filhos, que eram 2 homens. O Bexiga e o Palato Mole. Já surgiu outro, cara. A gente já deu 5 nomes aqui e surgiu outro. Esse é o irmão dela. Se ela é omoplata, o nome do irmão dela é Cerebelo. Cerebelo. Cerebelo e Palato Mole... Não, tinham mais é ou menos a mesma... Ah, tá, desculpa. Não. Esse é o Bexiga. Cerebelo e Bexiga tinham mais ou menos a mesma idade. Por volta de uns 11 anos na época. E sua participação na história acaba por aqui. Porra! Os dois melhores nomes. Isso não se faz, omoplata. A gente perdeu o Cerebelo agora. Pois não me lembro da presença deles no local. E os dois deveriam estar jogando videogame ou algo do tipo durante o ocorrido. Já Palato Mole era um pouquinho mais novo que eu e ainda usava fraldas. Ele devia ter cerca de 2 anos e tinha uma babá. Podem dar qualquer nome pra ela, pois eu nem lembro. Mas tem um bom nome, pois ela é a pedra angular dessa história. Putz. E Cerebelo já foi usado. Já foi usado. Então acho que... Pode chamar ela de Amídala. Amida, excelente nome. Tem um crossover com Star Wars. A babá Amídala, ok. Amídala. Me recordo de estar no quarto com o Palato Mole e a Amídala, enquanto ela deitava num trocador alto e fazia o trabalho sujo. Descartava a fralda usada e colocava uma nova. Durante este ritual, eu e a Amídala conversávamos. Por algum motivo que não faço ideia de qual seja, eu disse à Amídala que o Palato Mole, o cagão, era meu namorado. Cara, quantos anos? Ele tinha 2 anos. Ele tinha 2 anos. Quantos Tudo anos? Bem, ela tinha 4. Ah, ela tinha ok. 4. Tá bom. Com a maior serenidade de uma jovem adulta, a Amídala disse que namorados beijavam na boca. E que se eu era mesmo a namorada de Palato Mole, eu deveria fazer isso para provar. Meu Deus, que história. Aquilo pareceu fazer muito sentido para mim. E eu disse que tudo bem. Ela terminou de tocar o Palato Mole e eu... Cara... que difícil. Ela terminou de tocar o Palato Mole e o colocou no chão. Mas antes me deu as instruções. Eu deveria esperar o ok dela para colocar meu beijo em ação. Eu inocentemente concordei. Ela deixou o quarto alegando que ia jogar fora a fralda suja, e ouvi sua voz vindo do outro cômodo com o comando: pode beijar. Por que eu o beijaria sem que ela estivesse ali para ver? Como ela saberia que eu de fato havia beijado se a amígdala não estava no recinto? Estes são questionamentos que faço hoje, mas não fiz naquele dia. É terrível que o cérebro dela não apagou. Cérebro é o cérebro mesmo, não outra pessoa na história. É terrível que o cérebro dela não apagou essa história, né? É, ela lembra com detalhes, né? É. Com 4 anos de idade, né? Fui na direção do Palato Mole para beijá-lo, quando de repente ouço vozes adultas me reprimindo. É legal que ela foi realmente na direção do Palato Mole para beijá-lo. Fui na direção de Palato Mole para beijá-lo, quando de repente ouço vozes adultas me reprimindo. O que é isso? Eram bexiga, virilha e costela. Não, não, não. Virilha e costela era um casal de amigos. Esse daí era o pai e a mãe dela. O pai e a mãe da homoplata. E como chamava o pai e a mãe da homoplata? Ah, eu não Rafael, lembro mais. Não te, a gente não deu o nome pra eles. Eles apareceram na história só agora. É, não. Eles não vão participar muito. Só o pai e a mãe da homoplata. É, então, tudo bem. Eram virilha, meu pai e minha mãe. Não, cara. Era uma armadilha. Era o costela, meu pai e minha mãe. Ah, o era o costela. Porque eu achei que era uma mulher. Não, cara. Você não pode falar isso, vamos foder o editor tendo que blipar todas as partes. Ok. Eram costela, meu pai e minha mãe. Agora sim. Era uma armadilha. A maldita amígdala armou pra mim. Quem faz isso com uma criança de 4 anos? Ao me ver naquela situação, senti tanta vergonha que a única coisa que consegui fazer foi me esconder embaixo da cama do Palato Mole. Me esconder de quê? Todos estavam vendo minha fuga. Lembro de um adulto agachado ao lado da cama, me dando um carinhoso sermão enquanto eu chorava copiosamente. Tenho tanta vergonha dessa história que sequer consigo perguntar aos meus pais se ela realmente aconteceu ou se é uma memória falsa. A única coisa que tenho coragem de perguntar é se Palato Mole tinha uma babá. E sim, Palato Mole tinha uma babá chamada amígdala. Não sei se vocês já perceberam, mas esse é o podcast com as histórias mais desgraçadas que tem, né? É, tá bem desgraçado. Não tem uma história feliz. Só a menina que, depois de ter sido mordida, tomar um monte de injeção, ganhou um salgado. É, isso foi maneiro. Inclusive, era o que eu queria que estivesse acontecendo comigo agora. Porra. Eu que não jantei ainda, salgado agora. Risoles. Pra mim, risoles é o melhor salgado. Guga, qual que é o seu salgado favorito? Enroladinho de salsicha, sempre, forever. É o melhor, cara. Aquele de escola, de faculdade. Não, frito, tem, né? Não tem sabor igual. Empanado. Eu gosto salsicha do frito. Empanada, né? Eu gosto do frito, mas eu gosto mais daquele que é assado, assim, que é brilhante, sabe? Sei. Tem a salsicha cortada em duas metades, assim. Não, aí não. Aí eu não sei. Não, sabe um que ele é meio achatado? Em geral, ele é assim. Ele é meio achatado. A salsicha tá cortada em duas metades. Parece que tem duas línguas pra fora, assim, na pontinha dele. E ele é brilhante, assim. É tipo um pãozinho brilhante. Ah, tá, ok, ok. E a salsicha fica meio ressequida, assim, porque ela ficou uma pontinha pra fora quando isso, foi assar. Isso, esse aí, é o mais gostoso. É, meu salgado favorito é disparado pão de queijo. Pão de queijo é a melhor comida do mundo. Pão de queijo, até quando é ruim, é bom. Caraca, pão de queijo é demais. Homoplata, de 15 em 15 anos, você tá absolvido de tudo que você fez na sua vida. Você é inteiramente outra pessoa. Então você pode falar assim, ah, mas isso foi 15 anos atrás, eu era uma criança. E aí, tudo bem. Você pode falar como se fosse outra pessoa, não você mesmo. E sempre tem aquela coisa, né? Ela não tem coragem de conversar com os pais delas e ela mandou isso pra milhares de ouvintes. É, mas ela mandou sob o codinome Homoplata. É, mas eu espero que com essa leitura e com essa ótima escolha de nomes, ela tenha se libertado, né? Viu que as pessoas deram risada. Todo mundo aqui condenou a amígdala, acha a amígdala uma desgraçada. E ela tá perdoada, tá liberada pra partir pra outro, conversar com os pais dela, dar risada com o Palato Mole. Se quiser, se quiser, coloca essa história pra tocar e pros seus pais ouvirem. Isso. Ou pro seu terapeuta. É. Engraçado vai ser ela botar pros pais dela ouvir e eles serem chamados de bexiga, virilha, talvez. Eles não eram os pais dela. É, os pais do... Esses eram os pais do Palato Mole. Do Palato Mole. O que eu mais lamento ainda é que o Cerebelo não participou da história. Mas vamos lá, vamos pra próxima. Caio. Próxima história chama Pies Descalços, Sonhos Blancos. Olá, Guga, Rafael e convidado. A história que tenho pra contar é triste. Não pra mim, pois em minha memória não lembro de ficar chateado, mesmo estando na flor dos meus 8 anos de idade. Momento propício para traumas incuráveis. eu concordo. Mas, mesmo com esse disclaimer, todos que compartilho chegam à conclusão de que sou a pessoa fria de hoje graças a esse acontecimento. Eu não concordo. Bom, chega de criar expectativas. Só digo que o Killerão a seguir é uma história real, emocionante, que tem a ver com festa de criança, festa de adulto, aniversário do tatu, frustração, surpresa, plot twist e sabonete. Caraca. Uau. Antes de falar de mim, preciso falar do meu primo. Para vocês escolherem o nome do meu primo, deixe-me descrevê-lo. Ele era o primo rico que tinha o Super Nintendo. Pronto. É, eu voto em Plínio. Plínio. Plínio. Boa, Plínio. Perfeito. Por que Plínio? Plínio é o menino rico da Luluzinha. Ah, bom, Luluzinha. Ele andava de terno, um terno xadrez verde, porque ele era rico. E eu quero deixar aqui uma promessa: se eu ganhar na cena, eu vou mandar fazer um terno igual o do Plínio. Pô, Rafael. Porque eu vou ser rico. É, você tem que atuar de acordo, verdade. Eu sempre digo no trabalho, quando as pessoas começam a fazer planos, aí falam assim, ah, se eu ganhar na Mega Sena eu não vou contar e tal, eu falo, eu também não vou contar, mas eu vou chegar aqui no outro dia de terno branco, chapéu e um cifrão pendurado no pescoço. Então talvez vocês desconfiem. E um charuto apagado, porque não pode fumar dentro do trabalho. Eu tinha um amigo que falava que ele ia pôr calotas de ouro no palio dele. No palio dele. Palio Weekend ainda, né? Imagina a arrancada desse carro. Ai, caralho. Igual o amigo meu, Tunano Escort. Porra, cara. Sério? É, melhor carro de todos os tempos. Ele tem razão, é, Tunano. É verdade, é verdade. Continuando aqui. No caso, o Plínio tinha um Super Nintendo, enquanto meus irmãos e eu tínhamos um Nintendinho ainda. Ele chegou a ter um Neo Geo. Sim, um Neo Geo. Ok, ele era bem rico. Era bem praticamente rico. Um fliperama doméstico. Certeza que meu tio comprou pra si, mas, para esconder da minha tia, falou que era pro Plínio. Enfim, não é o videogame o ponto. O ponto é que todas suas festas de aniversário eram um sucesso. Muita criança, muito videogame, muito adulto, comida boa, parabéns pra você e presentes. Ele, a cada aniversário, lotava sua cama com todos os presentes que recebia. Ele os deixava lá, ainda embrulhados, para abri-los somente ao final do dia. A cama ficava linda, um castelo de papel de embrulho, formando muros multicoloridos e torres de caixas de diferentes tamanhos, que continham roupas, brinquedos e, com certeza, alguma fita de Super Nintendo. Esse cara escreve muito bem. Só queria dizer que, parabéns, você escreve muito bem. E como é bom ser o Plínio, né? Porra! Eu achava maneiro, não tinha inveja, pois, apesar de tudo que falei, ele era um ótimo primo e gostava que todos, meus irmãos e eu, brincássemos com ele e seus brinquedos. Tá aí, o Plínio não era um pau no cu, ótimo, cara. É, boa coisa. Voltando a mim, minha família sempre foi muito humilde, morávamos ao extremo oeste de São Paulo, em uma rua conhecidamente pobre, cercada por comunidades que, mais tarde, se tornaram os prédios do projeto Singapura do Maluf barra Pita. Maldita barra. Eu dei ênfase no barra por causa de um motivo que vocês só vão saber se vocês assinarem o GugaCast e fizerem parte do nosso grupo secreto. E ele ainda usou barra invertida. Exato, usou contra barra. Contra barra. Contra barra pita. Contra barra parece um instrumento. Dessa forma, festas de aniversário nunca foram prioridade. Mas isso não era um problema. Afinal, éramos uma família muito unida e consciente de nossa situação. Nunca nos faltou nada. Escola, comida, bicicleta, videogame, com um pouco de atraso, mas sempre tínhamos algo, seja de Natal, fartas, etc. Mas festa de aniversário era considerado um luxo. Até que em meu aniversário de 8 anos eu criei coragem e pedi à minha mãe para dar uma festinha em casa, chamando meus amigos da escola. Havia alguns motivos. Eu era apaixonado por uma garota da classe. Era uma verdadeira Maria Joaquina de Carrossel. E queria encher minha cama de presentes, assim como fazia o Plínio. Minha mãe topou. Aí você, leitor traço ouvinte, pensa: ah, foi fácil, aposto que se cada irmão pedisse uma festa, a mãe o faria. Lê do engano, ela só topou por conta de um motivo que eu ocultei até o momento. Faço aniversário no dia 29 de dezembro. A festa só foi aceita porque minha mãe faria um almoço de ano novo no dia 1º de janeiro para alguns amigos dela e de meu pai. Ou seja, a minha festa também seria no dia 1º de janeiro, junto com esse almoço de adulto dos meus pais. Furada. Nossa, não, coitado, não tem como, né? Dar certo. Almoço criança, 1º não. De janeiro. Criança que faz aniversário no final de ano, cara, é uma bosta porque você ganha um presente só e ninguém vai na tua festa porque tá todo mundo na praia. Uhum. É, os pais, na verdade, eles só deviam falar assim: filho, desculpa por ter transado em março. É só isso que eles deviam dizer. Você vai entender quando você crescer. Como eu não tinha experiência alguma com festas e sobre como as datas são importantes para o seu sucesso, topei na hora. Meus pais não teriam condições de fazer algo exclusivo para mim, tampouco me forneceram algum orçamento para comprar convites ou enfeites. Contudo, fiz o meu melhor. Desenhei à mão todos os convites para os meus amigos. Ai, que tadinho, gente. Desenhei à mão todos os convites para os meus amigos da escola, 30 convites, feitos com a A4 dobrada em 4 cada. Desenho na capa colorido com lápis, um textinho personalizado para cada um e o endereço da minha casa. Entreguei a todos no último dia de aula, inclusive para a garota cuja qual era apaixonada. Que bonitinho, né? Né? É. Puta esforço. Hoje eu tenho 31 anos, então pense que isso aconteceu há 23 anos, em 1994. Foi o ano da Copa dos Estados Unidos, ou a mais conhecida como Copa do Romário e Bebeto, morte do Ayrton Senna e Eu Só Penso em Você, de Zezé de Camargo e Luciano, estourava nas rádios. O que mais aconteceu em 1994? Eu assisti a Copa do Mundo no SBT, porque tinha um amarelinho. Eu achava bem legal a participação dele no jogo. E eu lembro também até hoje que eu levei o meu álbum de figurinhas da Copa do Mundo para a escola, com muito medo do meu avô descobrir. Porque ele ia brigar, porque não podia levar pra escola. Mas aí eu cheguei lá e a professora tomou o álbum de mim e deu aula sobre geografia usando a porra do meu álbum a aula toda. Ah, foi lúdico, pelo menos. Foi, de uma maneira, só que, né, depois eu fiquei com aquele cagaço durante, sei lá, uma hora de que ela não iria me devolver. Em 1994, a Grécia iniciou um bloqueio comercial contra a Macedônia, acusando a República da Macedônia de usurpar um nome historicamente grego. E que nome era esse? Macedônia. Macedônia. Ah! Tipo, eu que inventei esse nome, você não pode usar. É o clássico. O que mais? Em 94, a seleção de basquete feminino foi campeã mundial, derrotando a China. Ah, eu lembro disso. E também em 94, Sandy Júnior fizeram um grande show que fez muito sucesso. Uhum. Claro que eles fizeram, né? Claro. Continuando aqui. Continue. Assim sendo, fazer um evento privado não era simples como hoje, em que, pelo Facebook, você consegue convidar todos, mandar lembretes, marcar no calendário, entre outras facilidades. Ou seja, no último dia de aula, que deve ter acontecido no começo de dezembro, foi a primeira e última vez que eu falei sobre a festa com os meus amigos, e ela só aconteceria no dia 1º, um mês depois. Convites resolvidos. Ansioso, já pensava quão incrível seria a minha festa. A animação, meus amigos, a garota que eu gostava, minha cama cheia de presentes, música, o que tocaria no meu aniversário? Na verdade, nunca houvera tal dúvida, iria tocar Sandy Júnior. Olha aí. No talo e a todo momento. Pelo menos na festa do nosso amigo aqui, iria tocar o Sandy Júnior, seria um sucesso. Sim. Eu tinha uma fita cassete com grandes hits da dupla. E o principal, havia uma canção temática, aniversário do Tatu. Porque era aniversário dele, entendeu? Sim. Corri até a minha vizinha, pois lembrava que eu havia emprestado para ela o artefato. Aproveitei para convidá-la para o baile. Fiz o convite com cautela, pois sabia que ela gostava de mim. Caio, nesse momento, importante que ele faz uma confissão de que ele estava preocupado da menina gostar dele e ele gostava de outra. Eu queria te fazer um pedido especial. Eu queria que no especial de aniversário do Gustavo, tocasse aniversário do Tatu. Eu quero também. Aniversário do Tatu é uma música peculiar, pois a letra começa com todo mundo nu no aniversário do Tatu. É verdade. É sério isso? Sandy Júnior? Não, é todo mundo nu no aniversário do Tatu. É assim, todo mundo nu, aniversário do Tatu. Ah, ele rimou a preposição em. Somar ao artigo o gera a palavra no. E aí ele rimou no com tatu. Que todo mundo, isso, porque a gente fala nu, todo mundo no aniversário do Tatu. Ok. Caraca. Parabéns, Sandy Júnior. Parabéns, Sandy Júnior. Sim, foram eles que escreveram na letra. Eles? Ah, é verdade. A entidade Sandy Júnior. Não, provavelmente foi o pai dela, o Chitãozinho Chororó. Ah, é. Exato, exatamente. Não, brincadeira, não era bem assim, mas dá pra entender isso. Ainda mais que no verso seguinte já tem o camaleão queria namorar a onça. A gente vai ter que interromper essa leitura de e-mail e declamar a letra de aniversário do Tatu. Ler ou não ler? Leitura dramática de poesias no GugaCast. Aniversário do Tatu, de Sandy Júnior. Todo mundo nu, aniversário do Tatu. Uou! O camaleão queria namorar a onça. No primeiro beijo ele dançou, porque uma onça apaixonada vira fera enjaulada. O tamanduá deu um abraço no pavão. Uou, uou. Pra ele se soltar, só com a força do leão. O macaco veio separar. Sentou em cima da formiga. Que mordida foi pra briga. E tinha bolo espalhado no chão. E a bicharada na maior confusão. E de repente entrou um cara com os braços pro ar. Era o gambá. Sujou. Polícia vai chegar. Quando chega o gambá, acaba a festa. Ele é bom, só o cheiro é que não presta. Quando chega o gambá, acaba a festa. Ele é bom, só o cheiro é que não presta. Aí repete, eu não vou repetir tudo de novo. Repete. Caraca. Muitas vezes. Muitas vezes. Sim. Eu acho que parece música dos Titãs. Tipo Bichos bom. Escrotos. É o aniversário dos Bichos Escrotos, né? E essa música é toda escrota, porque ela tem um arranjo que fica fazendo uns barulhinhos assim, que fala assim, porque uma onça apaixonada, aí faz vira fera, enjaulada. Parabéns, Rafael. Eu consegui visualizar a música perfeitamente na minha mente depois desse Claro, e tem esse finalzinho que é: quando chega o gambá, acaba a festa. Ele é bom, só o cheiro é que não presta. Fica parecendo country americano, sabe? Uhum. É a cara do pai da Sandy Jr. Não, né? que é assim que a Sandy Jr. canta, né? O jeito dela cantar. Isso. Vamos lá, voltando aqui. Afinal, o que é imortal não morre no final. Ele continua. Passou um interminável mês de dezembro e chegou o esperado dia da festa de aniversário. Coloquei minha melhor roupa, uma jaqueta que dava para destacar as mangas. Irado. Aniversário do Tatu, no máximo, arrumei minha cama para colocar os presentes, guardei até os travesseiros para ter mais espaço. Justo. Chegaram as primeiras pessoas, os adultos. Tudo bem, tava tudo certo. Se não me falha a memória, era um churrasco que acontecia. Dessa forma, não tinha hora para acabar. Começou na hora do almoço e se estendeu por todo o dia. Escureceu. Lembre-se que devia ser horário de verão. Então, realmente estava ficando tarde. Não foi ninguém. Ninguém. Eu tinha um melhor amigo na escola. Ele não foi. A garota que eu gostava. Não foi. As pessoas que eu nem gostava, mas chamei. Não foram. Deitei na cama vazia, ainda na esperança de chegar alguém. Chegou. Minha vizinha. A que gostava de mim e que me devolveu a fita. Chegou com um presente na mão. Era algo pequeno, do tamanho de um maço de cigarro. Não. Uso essa referência, pois naquela época tinha uma brincadeira chamada Três Maços de Cigarro, no qual você belisca alguém e a pessoa precisa falar três marcas de cigarro diferentes. Caralho, o beliscão ia ficando... Nossa, o beliscão ia ficando mais forte até a pessoa falar as três marcas. Caraca! Cara, isso certamente foi criado pela indústria do cigarro. Foi criado pelo cowboy da Marlboro. Foi criado... Ou pelo camelo do camel. Certamente. Agradeci e ela me respondeu. Foi o que consegui comprar com o dinheiro que minha mãe me deu. Não tinha importância. Sabe o que eu fiz? Isso mesmo. Coloquei na minha cama, ainda embrulhado. Ah, ficou que bonitinho. Ficou alinhado com o colchão no canto superior direito, dando muito espaço para os demais presentes que chegariam. Que, inclusive, nunca chegaram. Nossa cara, é muito, muito triste essa história. É. Esse é um programa que, né, a gente tá tirando leite de pedra pra rir dele. Porra. Como disse, essa história ficou guardada em minha cabeça e, pelo que me lembre, levei tudo numa boa. Exemplo disso, o único presente que ganhei foi um sabonete. Putz! Não era sabonete gourmet nem nada, era um Lux mesmo, que valia alguns centavos. E esse sabonete só eu usava. Eu guardava em minha gaveta e, na hora de tomar banho, levava ao banheiro. Caramba, cara. Caraca. Eu gosto dessa minha história e sempre conto quando o assunto é infância e festa de aniversário. Hoje sou gerente de comunicação no meu trabalho e tenho minha equipe, que são pessoas ótimas e muito amigas. No último ano, perto do meu aniversário, antes de eu chegar ao escritório, elas arrumaram minha mesa como se fosse uma cama e encheram de presentes. Ah, cara, que legal. Que foda. Muito bom. É isso, espero que tenham gostado. Espero ter correspondido à expectativa que criei e que tenha tempo e qualidade para ler no episódio do Dia das Crianças. O GugaCast é um oásis no meu dia a dia, corrido e cheio de responsabilidades. Abraços. Cara, foi muito boa essa história. Muito boa. Embora muito triste, né? É. Sim. Ela é melancólica até. Mas teve um bom final. Ainda bem que teve um payoff ali no final. Me ouve de vivir. Falei certo, Rafael, com sotaque? Parabéns. Com o B no lugar do V? Sim. Obrigado. Olá, meu nome é Zacarias, tenho 21 anos e moro no Rio de Janeiro. E nesse Dia das Crianças, quero lhes contar uma história memorável de minha infância, contada muitas vezes nas reuniões de família. E ela começa assim, em 2001, na cidade de Governador Valadares, capital mundial do voo livre e capital mundial também do imigrante dos Estados Unidos. Possivelmente ele mora aqui agora. Nessa época, eu estava com 5 anos, na segunda série do Jardim de Infância. Minhas maiores preocupações eram aprender a escrever o F de forma cursiva e não esquecer de gravar os episódios de X-Men passando no Bom Dia e Companhia. Que bela época, hein, cara? Bela época. Vida boa. E o F era dificílimo mesmo, eu lembro de tentar aprender. Pra mim, muito difícil era o L maiúsculo. Ah, porque também. Ele era estranhão, tem, né? Tem que dar umas voltinhas. Dar uma volta lá no, na parte de baixo, é realmente. Aqui nos Estados Unidos, as pessoas não entendem letra cursiva. Eles não. Só escrevem com letra de forma? Ninguém escreve. O Eric, quando chegou aqui na escola... ninguém escreve, tipo ponto. Não, ninguém escreve. É, ninguém escreve com letra cursiva. O Eric, por uma iniciativa do presidente Trump, ninguém mais pode escrever. As pessoas não entendem. O Eric, quando começou na escola, a escola brasileira ensina você a escrever com letra cursiva, né? Ele teve recomeçar, cara, porque teve que reaprender a escrever com a letra normal, com a letra de forma. Continuando. Havia outra grande preocupação em minha vida. Não esquecer o dia do brinquedo. Toda sexta-feira, nós podíamos levar brinquedos para a escola, e na hora do recreio, ou em qualquer outra hora vaga, brincávamos com eles. Das minhas grandes preocupações, essa era a que eu falhava com mais força. Certa vez, marquei com meus amigos de fazer uma baita brincadeira usando bonequinhos, estilos comandos em ação. Como eu tinha vários desses, fiquei muito animado para que chegasse logo o grande dia em que o caos iria reinar nos gramados daquele parquinho. O grande dia chegou e eu me esqueci de levar meus bravos guerreiros. Como eu não tinha levado nenhum, a galera não deixou eu brincar. Que triste. Cruel. Passei a hora... É assim que se aprende. Passei a hora da brincadeira inteira chorando por eles não me deixarem brincar e por eu ter esquecido o brinquedo. Daquele dia em diante, eu prometi pra mim mesmo nunca mais esquecer o brinquedo. Pensei comigo que se eu me esforçasse pra lembrar disso todos os dias, eu não iria me esquecer. Aqui um parêntese. A minha filha esses dias falou assim, ela é muito esquecida que nem eu, sabe? Aí ela esqueceu alguma coisa e eu falei, filha, como que você foi esquecer disso? Ela falou, não, pai, eu lembrei, mas é que na hora eu deslembrei. Continuando. Assim fomos. Sábado. Não posso me esquecer do dia do brinquedo na sexta-feira. Domingo. Não posso esquecer do dia do brinquedo na sexta-feira. Segunda. Não esquecer do dia do brinquedo sexta-feira. Terça. Não esquecer do brinquedo sexta-feira. Quarta. Não esquecer brinquedo. Quinta. Esquecer brinquedo. Sexta-feira. Mochilas arrumadas, cafés e banhos tomados, entramos todos, eu, meus dois irmãos mais velhos e minha mãe no carro. Carro sai da garagem, entra na rua. E eu começo a chorar ao me lembrar que mais uma vez eu estava me esquecendo de levar um brinquedo à escola. Ainda estamos na rua de casa, mal saímos da garagem. Quem sabe ela dê meia volta e me deixe ir pegar um brinquedo, eu pensava. Mas num gesto mais que inesperado, minha mãe para o carro e começa a revirá-lo. Ela devia ter imaginado que eu, sendo mais novo de três irmãos, era impossível que não existisse algum brinquedo perdido dentro do carro. Se não fosse meu, seria de algum dos meus irmãos. Ela chama meu irmão mais velho para ajudá-la e procura no porta-malas e depois de alguns minutos ela me chama. O choro imediatamente desaparece e a esperança toma conta de mim. Será que ela achou alguma coisa legal? Vou em sua direção e ela me recebe com uma chave de fenda em mãos. Vai matar o menino. Não aguento mais. Troca esse pneu pra mim. Mãe, a mãe dele, né? Ele faz um diálogo. Mãe, aqui, você pode usar isso pra brincar. Eu. Não, mãe, não precisa. Nesse momento, a esperança já me abandonara. Falavam que ela era a última a morrer, mas comigo ela sempre foi a primeira a bater as botas. A mãe. Não, meu filho, leva. E ela esticava a mão com a chave de fenda em minha direção. Cara, isso é uma mãe, cara. Isso é uma mãe. E eu. Não precisa, mãe, eu não quero mais. O choro começava a querer voltar com força total, mas eu o segurava ao máximo, pra poder me livrar daquela situação. Mãe, vamos, Zacarias, leva. Ela tentava entregar a chave de fenda em minhas mãos. E eu, não, mãe, nem sei como brincar com isso. Falava isso enquanto vasculhava em minha mente qualquer outro argumento que fizesse minha mãe desistir da ideia pra que fôssemos logo pra escola. A mãe, brinca assim, ó. Finge que está parafusando a parede para que ela não caia. E enquanto falava isso, ela se aproximou do muro e foi aparafusá-lo. Meu Deus. Cara, que mãe é maravilhosa. Seu terceiro de três filhos, né, cara? Imagina quando você é o quarto. É isso aí. Então, surgiu em minha mente o seguinte pensamento. Quer saber? Sempre falam que nós temos que escutar os mais velhos. Por que eu não escuto minha mãe? Olha que bom menino. E eu? Tá bom, mãe. Me dá aqui. falei, depois de me deixar levar pelo pensamento que acabara de ter. Durante o resto do dia, minha mente foi tomada por um grande dilema. Brinco ou não brinco com a chave de fenda? A professora passava a matéria no quadro, mas a única coisa que ocupava minha mente era o dilema. Brinco ou não brinco com a chave de fenda? Chegou a hora. E sendo levado pelo mesmo pensamento que me fez aceitar a chave de fenda, eu decidi levá-la para brincar. Achei um muro próximo aonde minha turma brincava e comecei a parafusá-la. Se não fosse os parafusos que eu havia acabado de colocar, ele teria caído. Comecei a acreditar nessa brincadeira que minha mãe sugeriu. Quem sabe assim ela ficaria divertida. É realmente um bom menino. É, um ótimo menino. Grande Zacarias. Passados alguns instantes, percebo que está muito silêncio. Será que minha turma já foi para a sala? E eu estava tão entretido em aparafusar a parede que não percebi? Um sorriso de alegria brota em meu rosto. Será que minha mãe estava certa? Tadinho. Me viro para correr em direção à sala, mas meu avanço logo é impedido pela professora, que estava logo atrás de mim com a mão estendida. Toda a turma estava atrás dela, sendo protegida pelo outro braço. Caraca! A professora, Zacarias, me dá a chave de fenda. Falava ela em um tom autoritário e firme. E eu, não, professora, minha mãe que me deu, é o meu brinquedo. As lágrimas começaram a brotar e o sorriso da alegria havia ido embora tão rápido quanto a esperança. Professora, Zacarias, me dá a chave de fenda. E eu, mas professora, é o meu brinquedo. Já não eram mais tímidas, as lágrimas agora corriam como dois rios em minha face. Que poético. A professora, Zacarias, não vou pedir de novo. Me dá essa chave de fenda. Percebendo que minha mãe estava mesmo errada e que não havia escapatória, eu estendi a mão timidamente até que ela pegasse a chave da minha mão. Nunca mais eu esqueci do dia do brinquedo, mas depois dessa fatídica sexta, eu nunca mais quis levar um. Caraca, velho. Cara, esse é o podcast mais deprê de Dia das Crianças da história da humanidade. Cara, eu já passei por uma história parecida. Meu pai, que é um cara, digamos, com pouco juízo na cabeça, ele achou que seria uma boa ideia dar um canivete de presente pra minha filha, de 7 anos, na época. E ele deu e não falou nada pra ninguém. Era um canivete mesmo, com uma faquinha que corta, lanterninha, não sei o quê. E entregou. E ela falou, maravilha, teve a mesma ideia aí do Zacarias. Levou pro dia do brinquedo. Aí a gente tá tranquilamente no trabalho. Ligam pra minha esposa. Sua filha trouxe um canivete pra escola. Minha esposa, cara, ela ficou tão desesperada, porque foi tipo achar o filho com drogas ou uma arma na escola. Mas não foi isso, ela levou na inocência, mas minha mulher ficou muito puta e conversou e proibiu e tirou o canivete. E eu fui lá perguntar, filho, onde você tava com a cabeça? Ela, não, mas o Márcio me deu, eu achei que podia levar. Que genial. E foi isso, até hoje ela não pôde ver esse canivete de novo. Espera ela fazer 18 e dá. 18, é. Seria muito legal, assim, tipo, na minha cabeça de tonto que não faz parte da família, mas tipo, imagina, ela com 18 anos, você fala, filha, agora sim. Agora você pode fazer o que você quiser com esse canivete. Seu canivete. Eu tenho duas crianças aqui em casa, né? O Eric, que é meu filho, de 13 anos, e a Fernanda, que é minha sobrinha, de 14 anos, eu acho, agora. No último Natal, eu dei pra eles um canivete que é uma machadinha. Eu achei que podia ser importante pra eles, sei lá. Pra eles, sei lá, tipo, tirarem um naco da canela. É. Quando eles precisarem de lenha, não sei. É, você lembra que um primo nosso, o Alexandre, ganhou uma machadinha de presente quando ele tinha 12 anos também. Uhum, essa história é ótima. A primeira coisa que ele fez foi sair, ele ganhou imediatamente, ele foi pro lado de fora e começou a tirar o machadinho na árvore. Atira o machadinho na árvore, pega o machadinho, atira o machadinho na árvore, pega o machadinho. Uma hora ele atirou, fincou, de fato, e ele não conseguia tirar. Aí ele puxou com força, quando ele tirou, caiu em cima da perna dele. Ah. E aí, tipo quando Moisés divide o Mar Vermelho. Não, acaba esse programa, acaba. acaba, gente. A gente fica aqui, semana que vem tem mais. Até mais, tchau. Fez uma cunha na coxa. E aí ele também ficou com medo de levar bronca do pai, amarrou a camiseta e foi procurar a avó. E a avó que levou ele no hospital. E o pai, obviamente, descobriu, ele tem a cicatriz até hoje. Ele tem uma cicatriz monstruosa na coxa por causa disso. Isso, 30 anos depois. É. Eu ainda vou cortar o programa quando eu falei pra acabar. É isso, então? É isso. Feliz Dia das Crianças pra vocês. Adeus. Tchau. Tchau pra vocês. Pelo amor de Deus, só dá um salgado pro seu filho. Nesse Dia das Crianças, só dá um salgado pra elas, crianças. E um refri. Esse podcast foi editado por Caio Corraini.